Tá tudo dentro da nossa cabeça, é muito mais sobre a gente do que o outro. Que a timidez é aquela pessoa, né, que tem ali uma dificuldade social, sente um medo social, mas ela ainda consegue fazer. Agora, a pessoa com ansiedade social, ela não consegue realmente se expor. Tá tudo bem ser introspectivo. Agora, a ansiedade social, ela te paralisa nas situações sociais. E esse que é o problema. Porque a gente tem a tendência também de se comparar. Eu só posso me comparar a quem eu fui antes. Eu me aceito sendo quem eu sou. No meu processo, que não é igual ao de ninguém. A gente tem ali 1000 elogios, mas tem uma crítica pesada. Pronto. Tua mente foca ali e tu fica ruminando aquilo ali. Nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles vêm de forma inconsciente, muitos deles, e a gente tem que aprender a olhar para esse pensamento, e aí a chave, que é essa consciência, dá atenção. O que é a vergonha, né? Boa. A vergonha é aquilo que a gente... Estamos começando mais um Luto Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber o psicólogo Guilherme Meira. Obrigado, cara, por ter aceito o convite e ter vindo aí de longe. Como chama lá na cidade que você vem? Eu venho ali do lado de Porto Alegre, que é Viamão, na região de Águas Claras, ali, que é um sítio ali que eu moro ali, solito ali. Que maneiro. Eu e os animais ali. Que maneiro, cara. Então você é psicólogo, faixa preta de jiu-jitsu, vive no meio do mato. Exato. Legal demais, cara. E hoje, pelo que eu te acompanho ali, pelas coisas que você fala, o teu foco é falar sobre ansiedade social, sobre timidez, não é isso? Exatamente. Hoje o foco total é... Eu fui mais para esse lado, assim, não faz tanto tempo, foi a partir do meio do ano passado, assim, que eu nichei bem para ansiedade social. Trabalhava com ansiedade, né? Mas aí, como era uma coisa que também eu sempre fui introspectivo, sempre sofri também com ansiedade social, eu cheguei ali um autor, né, que é hoje um dos maiores psicólogos do mundo, que é o Stefan Hoffman, né, na TCC, e ele faz um trabalho ali muito interessante. Que ele foca nisso? Ele foca nisso. Ele foca em ansiedade, mas principalmente ansiedade social, e ele tem um trabalho ali que é bem diferente, né, que é... É, trazendo assim, essas exposições de contratempos sociais, né? É, o contratempo social é mais ou menos o que tu vê ali, não sei se tu já viu na internet o meu conteúdo ali, Então, que tipo aquela coisa que você se joga no chão ali, como é isso? Exato, a gente se expor a algo assim que a gente acha que vai ser muito julgado, né? Então, esse é um tratamento que ele usa, né? E quando eu tive acesso a isso, estudando ali vários artigos dele, lendo livros, me deu um estalo, nossa, se eu botasse em prática tudo que ele escreve aqui, né, para as pessoas fazerem, né? E aí eu achei muito legal, assim, e tive coragem, assim, no primeiro dia, chegar no shopping center, assim, tava com um amigo meu, cara, grava aí que eu vou fazer uma exposição social. E aí eu peguei... Que maneiro. Cara, eu vou dar um grito aqui, como se eu conhecesse a minha tia, para a praça de alimentação cheia, assim, né? Era um domingo, para a pessoa lá do outro lado da praça de alimentação me ouvir. E aí, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar aqui, uma coisa bem diferente. Aí eu vou falar, ô tia Jurema, amanhã eu vou na tua casa para tu fazer aquela pizza de sardinha com leite condensado, que só a senhora sabe fazer. Aí peguei, levantei e dei esse gritão, assim, para todo mundo ouvir, né? E aí ali foi a primeira cena, assim, claro, fiquei muito nervoso antes de fazer, né? Mas quando eu fiz, eu vi assim, nossa, ninguém prestou tanta atenção, mal olharam e voltaram a comer ali o seu hambúrguer, né? E tudo aquilo que a gente cria, olha, né? Que louco. Antes a gente vai vendo que tá tudo na nossa cabeça, né, Lutz? Não, a maioria das pessoas... que tem ansiedade social, que são muito tímidas, né? Acho que é legal a gente falar essa palavra timidez, né? As pessoas não diferenciam tanto. Ah, será que eu sou tímido ou tenho ansiedade social? Para a gente ver qual a diferença básica. A timidez é aquela pessoa, né, que tem ali uma dificuldade social, sente um medo social, mas ela ainda consegue fazer. Ela vai lá e faz o que tem que fazer. Você tem que apresentar um trabalho, você tem que falar, um grupo de amigos, chegar numa mulher. Agora, a pessoa com ansiedade social, ela tem um prejuízo. Ela não consegue realmente se expor, né? Então, ela vai trancar. Ela vai fazer a evitação. Justamente porque vem todos esses pensamentos antes na cabeça dela, né? Nossa, não vão gostar, muito medo da avaliação dos outros, né? E por que que é ansiedade social? Porque ela vai ficar ansiosa antes daquilo acontecer, né? Então, o que que é ansiedade? Ansiedade é eu ficar ali ruminando alguns pensamentos antecipatórios, né? Não vão gostar, vão me julgar, vão me achar incompetente, eu não sou bom, eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Todos esses pensamentos que eu vou ruminando antes fazem eu trancar, né? Eu evitar. E aí eu entro num ciclo ali da ansiedade social, que é a situação. Ah, tem que apresentar no trabalho, numa reunião, na faculdade, essa é a situação. Daqui a pouco eu faço uma evitação. A evitação é, eu dou uma desculpa e não vou na apresentação, deixo meu colega falar mais. O que que acontece quando eu faço isso no ciclo? Eu tenho, então, um primeiro alívio. Ah, me escapei, né? Só que esse alívio, ele te traz um prejuízo depois, que é eu manter a minha ansiedade social. Por quê? Porque eu evitei, então eu não vivi aquilo e não soube lidar com aquilo. Então, a gente tem que justamente fazer esse enfrentamento, né? Eu tenho a situação, eu enfrento, e aí eu vou criando um repertório emocional, cognitivo, para sair desse ciclo, né? Das pessoas que você atende, das coisas que você estudou sobre ansiedade social, existe um padrão, algo que aparece mais assim quando a gente olha para a infância dessa pessoa, para como que ela como que foi ela na escola, como que foi ela com os pais, para ter gerado essa ansiedade social? Na maioria das vezes, a ansiedade social ela tem um fator genético também, né? A gente vai olhar na família, já teve alguém ali com ansiedade social. Mas eu vejo assim na clínica, que eu atendo muito hoje pessoas que me procuram com ansiedade social, é que, na verdade, sempre na infância ali aconteceu alguma coisa. Ou um pai, por exemplo, muito rígido, muito controlador, muito autoritário, ou xingava, batia, né? Menosprezava, humilhava, e em maior ou menor intensidade, isso não precisa ser um extremo, né? Ou daqui a Até pouco... porque cada pessoa vai interpretar aquilo de uma maneira diferente. Exato, né? Cara. Às vezes a gente acha que tem que ter sido espancado, muito humilhado. E não, às vezes são coisas mais sutis, mas que causa igual. Depende da pessoa. Pode ter sido também algo na escola, né? Um bullying. Começou às vezes 5 anos, às vezes aos 10 anos, né? Então tem um bullying ali, tem alguma coisa que a pessoa também ela cria... aquela baixa autoestima, né? Ela começa com alguns pensamentos de que ela não é boa, que ela não é legal, que ninguém gosta dela, e ali instala essa crença. Ou também pode ser o contrário disso, uma mãe muito protetora, né? Pô, não sai para brincar com os amiguinhos, tu vai te machucar, fica estudando, não te arrisca, né? Quando tá num lugar, faz tudo pela criança. Ao invés de incentivar a criança, né? A gente tem um termo que a gente usa que é inoculação ao estresse, né? Então, é justamente a gente... O que, que é isso, inoculação ao estresse, né? Imagina que um vírus, quando a gente vai se tornar imune a ele, a gente bota, né? Para criar uma vacina, né? A gente bota um vírus ali, ou ele morto, ou ele ali, né? Meio adormecido. E aí a gente depois, quando... pega ele, na realidade a gente está imune porque nosso organismo já aprendeu a lidar com aquilo. Então, é isso que a gente tem que desenvolver com as crianças, né? Então, se a criança ali ela tem um medo, eu vou lá e incentivo ela. Ela é muito envergonhada. Eu digo, não, chama aqui o garçom, né? Pede o teu suco para o garçom. E aí eu faço a criança, então, ter um nível de estresse, ela lidar com aquilo. Então, é como se ela botasse o vírus ali, né? E aí depois... na vida dela, ela já vai estar imune, porque ela teve, então, uma dose de estresse boa, saudável, né? E ela aprendeu a lidar com aquilo. Quanto antes, melhor. Tu vai levando isso para a tua vida, tu vai criando esse repertório cognitivo, emocional, comportamental. Desculpa interromper esse podcast aqui, atrapalhar a sua experiência assistindo esse programa, mas eu preciso dar um recado para vocês que durante essa semana tá rolando a Cyber Week na Insider, ou seja... Todas aquelas promoções estavam rolando na Black Friday e ainda estão rolando. Então, se você utilizar o nosso cupom, você tem aí até 50% de desconto. E, se for sua primeira compra ou num CPF novo cadastrado que nunca fez nenhuma compra lá no site da Insider, você tem ainda mais promoções ali, pode acrescentar ainda mais descontos ali pra você. O link tá aí na descrição, nosso cupom é LUTZ, L-U-T-Z, não esquece de ativar, mas na teoria, se você clicar no link ou ler o QR Code, já vai direto pro site e aplica o cupom, beleza? Já foi muito pior, assim, eu sinto que antes sim eu tinha ansiedade social de, tipo, desmarcar... compromissos, por estar muito ansioso, sei lá, de não sei como que eu vou me portar naquele lugar, se as pessoas vão gostar de mim e tudo mais. Hoje não faço mais isso. Se eu desmarco é só porque eu não quero ir mesmo. Uhum. E hoje eu me vejo mais como pessoa só tímida mesmo, mais introvertida, né? Uhum. Só que eu não me lembro de ter tido nenhuma experiência, assim, bullying ou nada do tipo que tenha aflorado isso. Só fui ficando assim, sabe? Eu era, acho que quando criança eu tinha menos medo do julgamento e depois eu fui ficando mais, com mais medo do julgamento com o passar do tempo, sabe? Mas eu não consigo me lembrar de uma situação só, ou de uma coisa assim muito específica que tenha gerado isso. É, como a gente tava falando, pode ser pequenas coisinhas que tu vai percebendo ali, tu vai te fechando, né? Sentir um julgamento aqui, um olhar do outro... Tem um estudo que mostra, cara, que as pessoas tímidas, elas, se elas estão passando por alguém na rua, o simples olhar o rosto do outro neutro, ela já interpreta como se faz as distorções cognitivas, né? Como a leitura mental. A leitura mental é eu achar que a pessoa. Eu sei o que, que a pessoa pensou de mim. Né? Ah, ela não gostou de mim, ela não foi com a minha cara. Então, um rosto neutro eu já interpreto como um julgamento péssimo da outra pessoa. Ela tem que estar passando rindo para mim para eu achar que foi legal aquilo, né? Então, tu vê que a gente... Na verdade, o que acontece quando eu faço isso? Eu olho para a pessoa... E como se eu lesse a mente dela e achasse que ela está pensando aquilo de mim. Mas, na verdade, é o pensamento que eu mesmo faço de mim. Aí eu me vejo pelos olhos da outra pessoa. Então, vamos imaginar que eu estou começando um primeiro dia, né, na faculdade. Eu abro a porta da sala de aula, eu entro, olho para uma pessoa, a pessoa olha para mim e eu penso, não foi com a minha cara, ela me achou estranho. Ah, eu sou diferente mesmo, ninguém gosta de mim, está todo mundo se enturmando. Na verdade, esse é um pensamento que eu faço de mim. Eu me acho estranho, né? Eu tô com uma baixa autoestima, eu não tô bem comigo mesmo. E é esse pensamento que eu tenho dentro da minha mente, eu acho que a pessoa tá tendo de mim. E na verdade não, ela te olhou porque ela te olhou. Se eu tivesse dado oi para ela, ela ia me responder oi, tudo bom, né? Então tu vê que essa minha crença faz eu ter distorções do pensamento nas situações. Né? Então, na TCC, na terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, a gente vai dizer isso, que um pensamento automático, que foi esse que eu tive ali quando eu entrei na sala de aula, me gera um sentimento de ansiedade, de insegurança, de falta de confiança, e vai me levar a um comportamento de baixar a cabeça, ir para o fundo da sala de aula, puxar o celular e ficar lá na minha. E aí eu vou reforçar essa minha crença. Porque ninguém vai... Vão pensar, pô, não vou falar com o cara, ele tá lá na dele, tá com uma cara de brabo, né? Uhum. E aí vão respeitar. E eu vou achar, pô, todo mundo já começou a conversar, já tá se enturmando e ninguém falou comigo, né? E ela reforça essa crença de que ninguém gosta dela. No passo que daqui a pouco uma outra pessoa, ou que já trabalhou essa questão, ou que não tem tanto ativado essa crença... Ela vai abrir a porta na mesma cena, a pessoa vai olhar para ela, ela vai olhar para a pessoa, vai dizer oi, tudo bem? A pessoa já vai dizer oi, tudo bom? E ela já vai sorrir, já vai sentar perto de outras pessoas, já vai puxar um assunto, tem uma caneta para emprestar, aí a pessoa também vai falar com ela, porque é o primeiro dia, né, de aula. Cara, mas assim, puta, isso é foda, cara, porque parece que para algumas pessoas isso é tão natural, parece que elas fazem com uma facilidade, assim, que... que vem de dentro, uma coisa tão... parece simples pra algumas pessoas, sabe? Eu não sei se realmente é, se é só uma impressão que eu tenho. Mas, por exemplo, pra mim puxar um assunto... E acho que muita gente vai se identificar com isso. Pra mim, chegar a conseguir puxar um assunto e parecendo natural, cara, é quase impossível. E eu, pelo menos, tenho essa percepção, né? Pode não ser, mas... Tem essa impressão, assim. Exatamente, cara. Porque as pessoas mais extrovertidas, elas não têm essas crenças ativadas. Né? Tá, elas não estão se importando tanto com a opinião dos outros, com o olhar do outro. Eu também fui a pessoa com muita ansiedade social. Como é que foi isso aí na tua vida? Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, eu sempre morei pra fora, né? Ia estudar em escolas, mas voltava assim pro mato e tal. Então, eu sempre vivi mais isolado, né? E eu sempre também fui muito autocrítico comigo mesmo, assim, me cobrava muito, né? E a autocrítica também é um padrão, né? Um perfeccionismo, assim. E cara, daí eu me lembro muitas vezes assim que eu ia na casa de um coleguinha e tal, tava os outros lá, já abria a porta da geladeira, pegava uma água, e eu sempre, por favor, pode pegar uma água, né? Sempre assim com muito receio, né? E outras pessoas mais extrovertidas, né? Já com nem aí, né? Já a mãe da pessoa tava lá na sala, passava pela mãe da pessoa, né? Tem muito isso também de tu... figuras de autoridade, né? Então, os pais ali sempre para mim e para outras pessoas que não têm essas crenças ativadas, né? Não são. Porque eu já tinha ansiedade social. Porque vamos diferenciar, né? Ser introspectivo tá tudo bem. Ser introspectivo é algo da tua personalidade que tu se sente bem e confortável tendo teu momento sozinho, né? Buscando o teu momento mais sossegado. Tá tudo bem ser introspectivo. Agora, a ansiedade social, ela te paralisa nas situações sociais. E esse que é o problema. Eu posso ser introspectivo, como eu sou hoje, mas eu não tenho ansiedade social. Né? Tô aqui no podcast falando. E então, tá tudo bem. A gente consegue ser introspectivo e não ter ansiedade social. A ansiedade social é um transtorno que ela te bloqueia. Né, que ela faz tu evitar, tu cai naquele ciclo ali da evitação para buscar um alívio. Então, desde a infância isso, né? Ia na casa dos amigos e sempre assim com muito, né, muito, muita vergonha, né? A vergonha muito presente. Então... Mas tem um sentimento estranho, né? Uma emoção estranha, a vergonha. A vergonha, né, cara? Como isso bloqueia, né? A gente ser tímido e ter essa vergonha, e é algo totalmente superável, né? Tá só dentro da nossa cabeça, assim, quando a gente consegue romper isso. Eu gosto de falar de dois ciclos para a gente entender isso. O primeiro ciclo é aquele que a gente começa aqui nas 12 horas, vamos imaginar um relógio, e eu tô aqui querendo ser bem avaliado pelos outros, reconhecido, amado, que todos gostem de mim, que todos me vejam como um cara legal, educado, tudo de bom, né? E aí é como se eu pegasse o meu centro de valor e colocasse na mão da outra pessoa. Me avalia. Se tu me avalia bem, eu me sinto super bem. Nossa, estão gostando de mim, tá tudo bem. Agora, se alguém me olha ali de um jeito ou me fala alguma coisa, né, e me avalia mal, eu vou lá para baixo. Então eu fico oscilando sempre, né? E aí o que vai acontecer quando eu tô assim colocando meu centro de valor na mão dos outros? Porque eu quero ser reconhecido, aceito e amado por todos. Eu não consigo ir pro próximo passo, que é ser autêntico. Autêntico é eu ser eu mesmo, eu estar bem sendo eu mesmo, né? Conforme os meus valores. Então, eu quero ser reconhecido, aceito e amado por todos. Eu não consigo me tornar autêntico. Eu não sendo autêntico, eu vou ficar o quê? Inseguro. Óbvio. Como é que eu vou me sentir seguro se eu não estou sendo eu mesmo? Se eu não consigo me libertar para ser eu mesmo. Isso é muito forte, né, cara? É. Quando eu olho, pelo menos na minha vida, você foi falando isso aí, eu acho que é o que fez mais do porquê que eu fui virando uma pessoa mais tímida do que eu era antes, ou que não é uma pessoa que se importava mais com o que os outros pensavam do que eu era antes, assim. Foi porque eu comecei a achar que eu precisava ser, por algum motivo, encaixar num padrão, ou ser um tipo de pessoa ali, ter um certo padrão de comportamento ali que as outras pessoas tinham, porque aquilo era mais aceito, era mais comum. Eu faria mais parte de alguns grupos e tudo mais, né? Pertencimento. E aí, né? Claro, você fica inseguro, porque aquilo não é só o seu jeito natural de ser. E aí, quando você vai num evento e eu tenho que ser esse personagem, agir dessa forma, é claro que eu vou estar inseguro. Não sei ser outra pessoa, só sei ser eu mesmo, né? Exato, falou tudo. A gente quer ser personagens sociais, né? Só que aí a gente acaba Para eu agradar esse grupo, eu sou um personagem. Para eu agradar esse, eu sou outro. Aqui outro, aqui outro. Uma hora eu me perco no personagem, né? E acabo perguntando quem eu sou. Eu perco a minha identidade. Eu não consigo ter a minha identidade. Então, indo para o ciclo ali de novo, a gente quer agradar a todos, quer pertencer a todos os grupos, quer ser que todos os grupos têm que gostar de mim, né? Eu não sou autêntico, me torno seguro e eu vou para o último passo, que é o perfeccionismo social, né? Que é uma distorção cognitiva. Eu preciso ser perfeito aqui nesse grupo para ser aceito, eu preciso agir assim, assado. E aí é o que tu falou, vou colocando essas máscaras sociais, esses personagens. Só que acaba que tudo que eu queria, que era ser aceito, que era que gostassem de mim, que era eu estar ali pertencendo, eu não consigo. E vou ficando cada vez mais com medo, evitando e fugindo das situações, né? Por quê? Porque eu não sou autêntico, as pessoas notam que eu não estou sendo autêntico, que eu estou sendo inseguro, né? Eu fico nesse ciclo. Agora, qual que seria o outro ciclo para a gente conseguir se libertar disso? Começa ali nas 12 horas de novo. Agora eu não vou ter essa vontade de ser aceito, reconhecido e amado por todos. Só por alguns, né? Mas não por todos. Então, quando eu faço isso, eu não coloco o meu centro de valor na mão dos outros. Se me avalia bem, eu vou para cima, senão eu vou para baixo. Então, agora, o que, que me norteia? São os meus próprios valores. E eu tenho que saber quem eu sou, né? Quem é o Guilherme? Quem é o Lutz? Pô, eu sou um cara justo, eu sou um cara empático, eu sou introspectivo e não tenho que ser extrovertido, tá tudo bem. Imagina se o mundo todo fosse de pessoas extrovertidas. Os ambientes iam ficar também meio caóticos, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, a gente olha para os nossos valores e diz, beleza, sou um cara leal, tá, tô bem com os meus valores, tô. Então, agora, eu olho direto para o meu centro, pro meu centro de valor. Né? As minhas atitudes estão encaixando nisso aqui, que eu enxergo que são valorosas para mim, né? Exato. E aí eu não vou querer ser aceito por todos os grupos. Vamos imaginar que chego num grupinho ali que estão falando mal de uma outra pessoa. Tá ali falando mal, né? Acontece ali, pelas costas e tal. E eu chego ali e não falo mal, né? Ou não preciso dizer, parar de falar mal do cara, né? A gente pode ser mais político, mas daqui a pouco eu corto o assunto. Pô, mas tu gosta daquele carro lá, tu viu, né? Dou um corte ali pra ver, né? Que, pô, o cara que se posicionou, né? A pessoa sente que, né, foi um corte mais sutil. Ou saio. Beleza, eu tava olhando pro meu centro de valores, que é a lealdade. Eu sou leal àquela pessoa que não estava ali e eu não quero falar mal dela. Se essa pessoa não vai gostar de mim, dane-se. Eu não preciso que ela goste de mim porque ela não tem valores parecidos com os meus. Daqui a pouco outras pessoas que estavam ali nesse grupo vão gostar da minha atitude, né? Porque viu ali que, pô, ele tem uma atitude legal. Se eu sair aqui da roda, ele não vai falar mal de mim, né? Isso na minha história foi bem marcante. Eu lembro que eu morava certa vez, bem novo, 20 e pouquinhos anos na Califórnia. E tava lá mordido lá com um amigo meu e tal. E nessa casa tinha um cara mais velho na época, né? Que nem era tão velho, mas na época, pra gente que era guri. E aí, a gente foi comprar uma carne no açougue e eu cheguei lá no açougue e meio que fui falar mal dessa pessoa, né? Ah, tava ali chateado e tal. E ele foi bem radical, assim, cara, não fala mal dele pra mim, que comigo não. Aquilo na hora, assim, bateu, né? Bateu ali dentro do eu. Puto, né? Fui cortado, né? Queria desabafar um pouquinho. Mas, cara, foi uma grande lição pra mim, tanto é que eu tô falando isso agora aqui, né? Que ele foi ali, ele seguiu um valor, né, dele, e eu aprendi uma lição. Eu também tinha esse valor, né, só que tava um pouco confuso, novo, né, e eu, pô, legal isso. Depois eu dei crédito pra ele e vi, pô, um cara que ele não vai falar mal de mim também pelas costas, que nem, pois é, né. Bom, então voltando pro ciclo ali, esse virtuoso que eu chamo, né, agora a gente não vai ter essa necessidade de ser aceito, reconhecido e amado por todos. Só por alguns. Então eu tiro meu centro de valor da mão dos outros, olho direto para os meus valores, o que me norteia são os meus valores, e agora sim, eu seguindo os meus valores, eu sou autêntico. O que é ser autêntico? Eu estar congruente aos meus valores. né? Se eu sou congruente ao que eu penso, ao que eu quero, mesmo que eu ainda não seja perfeito, mas eu estou indo nesse caminho, eu quero esse caminho, eu agora sou autêntico, sou eu mesmo, não preciso estar botando essas várias máscaras sociais para me adequar, né? Eu sou eu mesmo, está tudo bem. Agora, então, eu fico seguro, porque eu estando na minha própria pele, eu consigo estar mais seguro. E aí o último passo, que no outro ciclo lá seria buscar ser aceito por todos, né? Esse perfeccionismo social, agora é a autoaceitação, o último passo. Então, sou autêntico, me sinto seguro e eu me aceito. Eu me aceito sendo quem eu sou, no meu processo, que não é igual ao de ninguém. Porque a gente tem a tendência também de se comparar, né? E não é se comparar, eu só posso me comparar a quem eu fui antes. Então, se eu só me comparo a mim mesmo, tá tudo ok, né? E aí eu me aceito. Me aceito com o meu jeito de ser, que não é igual ao do outro. O outro fala daquele jeito, chega, é mais extrovertido. Eu não. Eu tenho o meu jeito, mas ele também é legal. Eu também posso conquistar as pessoas, elas podem gostar de mim, eu sendo do meu jeito. E com as minhas falhas também, né? Eu não preciso ser perfeito. Mesmo eu não sendo perfeito, vão me aceitar. E muitas vezes, na verdade, quando a gente tem coragem para ser imperfeito, para ser vulnerável, é aí que a gente tem força, né? E é aí que a gente conquista. E as pessoas gostam ainda mais, né? Conquista as pessoas ali. Gostam tá. ainda mais, cara, porque todo mundo hoje em dia tá querendo esconder, né? Tu pega então hoje que na internet, né? É só um mais perfeito que o outro, um melhor que o outro, né? Ninguém tem coragem de ser ele mesmo com os seus erros, dentro do seu processo, né? Eu tô começando algo, não vou me comunicar tão bem, né? Depende do processo que eu tô, mas eu me aceito. Então, quando a gente se aceita, a gente sai desse... Agora sim a gente começa a atrair as pessoas, porque elas vão ver que, pô, o cara se aceita, né? Ele tá seguro. E aí, ele não é perfeito, beleza, mas ele se aceita na sua imperfeição. Aí, trazendo isso, me lembra outra coisa, né? Esses são os dois ciclos, então, né? Mas como a gente sai, então, daquilo? Mas me lembra muito também essa dor do tímido, do ansioso social, que é, muitas vezes, ali, não se aceitar e ficar com a vergonha. O que, que é a vergonha, né? Boa. A vergonha é aquilo que a gente não aceita na gente. Vamos imaginar. Antes de você definir, para pra pensar... Pessoal, e eu tô parando pra pensar aqui, como que a gente define vergonha, né? A gente sabe, todo mundo já sentiu vergonha em algum nível. Às vezes todo mundo já sonhou que... aquele sonho clássico de aparecer na escola sem roupa, sabe? Essas coisas assim que vai gaguejar na palestra e tal, e você sente aquele sentimento de vergonha. Mas definir em palavras o que é estranho, né? É difícil, né? A gente é abstrato demais. Não encontra muito essa definição, né? Eu fui chegando assim nessa conclusão de que vergonha é tudo aquilo que a gente não aceita na gente. Então a gente cria esse sentimento, porque é um sentimento, né? Não é um conceito. Então vamos dar um exemplo. Eu tô na beira da praia e por algum motivo eu não aceito o meu corpo. Eu tenho vergonha. Então vamos imaginar, posso ter uma estria, eu posso ter uma cicatriz, eu posso estar mais gordinho, alguma coisa que eu não aceite em mim. E aí, tá todo mundo lá se divertindo na beira da praia, tá um calorão e eu tô de camisa ali, né? Camiseta na beira da praia, tá todo mundo sem camisa, e as gurias de biquíni, né? Eu e um guri, ou uma mulher, ou um menino, ou uma menina, né? Tá, falo guri, guria, mas tá de biquíni ou de camiseta. Beleza, então ele tá com vergonha do seu próprio corpo, ele não aceita aquela gordurinha, ou aquela estria, ou aquela cicatriz. Quando ele tenta esconder do outro, a gente tende a sofrer o bullying, a gente tende a que o outro olhe para aquilo que a gente está com vergonha e aquilo maximiza. Por quê? Porque a gente está escondendo, aí chama atenção. E a nossa vergonha cresce quando a gente esconde. Então, aí pode vir a gozação, a brincadeira, porque a pessoa não está, na verdade, brincando com o fruto da tua vergonha. Não é pela gordura, não é pela estria, é pelo teu desconforto. A pessoa capta a tua vergonha e o teu desconforto. E aí ela bota o dedo ali na tua ferida, né? Por quê? Por que que é isso mesmo? Porque, cara, não tá cheio de gente na beira da praia lá que se aceita e tá sem camisa, gordinho, com uma cicatriz, de biquíni com estria. E ninguém olha para aquilo, porque a pessoa não tá escondendo. Ela se aceita. Então ela não tá com vergonha. E quando ela não tá com vergonha, os outros também não olham para aquilo, porque ninguém tá preocupado com a vida um do outro, né? A pessoa ali nota, na verdade, não é o sobre a vida do outro, notou o desconforto que o outro tá em relação ao fruto da sua vergonha, né? Pois é. Cara, e da onde vem, né, essa nossa necessidade de ter o corpo perfeito também, assim, é... Claro, tem questões de saúde envolvidas nisso tudo, mas às vezes você ter uma estria, você ter um pouquinho de gordura ali, não é isso que vai te fazer mal e tudo mais. A gente leva muito a sério essas coisas, né? E acho que o tempo inteiro, puta, se eu não tiver ali com o corpo perfeito, a galera ali vai me julgar. Isso é uma coisa que eu tive muito problema, porque... Eu sempre sofri muito efeito sanfona, assim, tinha épocas muito magras, épocas muito, muito acima do peso e tudo mais, e ficava com essa, puta, e agora, fudeu, tenho estria aqui e tal, não sei o que, por conta disso, vou pra praia com meus amigos, não vou me sentir à vontade, mas eu falei, cara, quer saber, isso faz meio que parte da minha luta, assim, parte da minha história, é um processo que eu vou tentar resolver com o tempo, sabe, e no momento, tinha momentos melhores, momentos piores e... E é isso, eu entendi que faz parte, assim, não, é uma das dificuldades que eu tenho. As pessoas vão ter outras dificuldades em outras áreas, sabe? Claro. E aí, hoje tu lida melhor, por exemplo, tu tira a camisa, como é que tu lida com isso? Foda-se, eu não ligo nem um pouco. Foda-se. Exato. Provavelmente, em algum momento, se tu tinha um amigo mais que tinha uma personalidade de fazer um bullying ali, de olhar para aquilo, Sim, teve. sim. Hoje tu pode notar, como tu aceita, ninguém vai ficar apontando para Sim. aquilo ali, né? Tá tudo dentro da nossa cabeça, é muito mais sobre a gente do que o outro, Pois é, né, cara? né? E de expectativas que às vezes a mídia criou em cima da gente, de como a gente tem que ser, né? A Total. sociedade criou como a gente tem que ser e tudo mais. Total, né? O ser aceito, né? Esse padrão que a gente tem, né? Que a gente não consegue furar essa bolha social, né? E aqui a gente tá falando de uma coisa estética, né? Mas o ser aceito também, em comportamental, existe isso aí também, né? Como a sociedade quer que a gente se comporte, como é que você tem que se portar num tal lugar e tudo mais, né? É um medo muito primitivo, né, Lutz? Se a gente olhar da onde que vem a ansiedade social, teve um estudo, né, que mostrou que muitas vezes falar em público para algumas pessoas é um medo tão grande quanto da morte, né? Tamanha essa ansiedade social. Por quê? Vamos pensar que lá atrás, né, milhares de anos atrás, quando a gente era caçador-coletor, o homem precisava viver em grupo. Né? Tanto para ter comida, né? Caçar animais grandes, quanto para manter o fogo, quanto para passar os nossos genes adiante, né? Ter sexo. Então a gente precisava do grupo. Qualquer erro social naquele grupo, que tu fosse julgado por alguma coisa, ele iria representar tu ser rejeitado pelo grupo. E essa rejeição do grupo ia representar a tua morte. Tu sozinho, né, ou na savana africana, né, tu não ia durar uma noite, né? Então, tu vê que isso vem muito com a gente para preservar a nossa espécie, né? Esse comportamento, ele foi mu muito útil. A Então, essa gente... necessidade de aprovação do grupo é muito genético também, né? Faz muito parte da nossa biologia, né? Total, por isso, né, pra gente, se a gente ficar sozinho, fosse excluído, a gente morreria, né? Só que hoje isso ainda nos acompanha nesse processo evolutivo, só que a gente tem que evoluir, porque isso ainda não foi ainda tão bem evoluído, né? A gente tem que tirar isso, porque hoje a gente não precisa mais tanto do grupo não representa mais um perigo desse tamanho, né? Hoje eu tenho um apartamento, tenho uma farmácia, tenho um supermercado, né? Eu não vou morrer se eu for excluído ou se alguém não gostar de mim. Então isso vem lá de trás, por isso que é tão forte esse medo, muitas vezes, de falar em público representa a morte. Porque na cabeça da pessoa se eu tiver um erro social, serei rejeitado. E essa rejeição, dentro da nossa mente, representa a morte. É, e esse viés da negatividade junto, né, que anda com a gente sempre por conta disso também, né? A gente vai ver que a gente pode ter 10 elogios ou 1.000 elogios, É verdade. né? Por exemplo, nas redes sociais. Posta alguma coisa ali, tu pode ter cara, tu pode ter. Eu vejo por mim isso, né? Como a nossa mente ela tem esse viés, né? A gente tem ali 1.000 elogios. Mas tem uma crítica pesada. Pronto. Tua mente foca ali e tu fica ruminando aquilo ali e tu bota em jogo, em xeque quem tu é, o teu trabalho, tudo mais, por conta de uma pessoa, né, que muitas vezes frustrada, né, cheia de problema, que foi ali e te criticou. E, cara, a tua mente esquece todo o positivo. Por quê? Porque também vem de lá, né? Não adiantava a nossa mente não guarda o positivo tão fácil. A gente tem que fazer força para isso. Por quê? Se a gente estivesse andando lá na savana africana e pensando, ah, vou namorar depois lá na beira da cachoeira, vou comer lá um peixinho assado lá, tu ia ser atacado e ia morrer, né? Então tu tinha que estar pensando sempre num viés negativo. O que que é aquele barulho que eu vi atrás do arbusto? O que que é aquele vulto ali? Né? Sempre olhando para o negativo para se preservar. Então, isso também vem de lá. Né? A nossa mente ainda trabalha muito assim. E só a gente se dando conta disso, né? Para a gente. É a TCC, né? A gente racionalizando um pouco o que é muito automático Sim. do E a emocional. psicoeducação, né? Sobre de onde vêm essas coisas, né? Pessoal, antes da gente continuar, eu só preciso dar um recadinho rápido aqui e também apresentar para vocês uma ferramenta nova que eu descobri, inclusive, aqui durante o podcast com a doutora Ana Cláudia, que ela me apresentou uma das coisas mais legais que eu já vi ultimamente, que é uma mentora virtual que ela criou. Então, é uma pessoa aqui no WhatsApp, uma pessoa entre aspas, né? Aqui no WhatsApp, é um contato aqui no WhatsApp, que eu posso mandar uma mensagem para ela, e ela me traz um direcionamento envolvendo comportamento, psicologia e neurociência. Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês terem uma ideia, vou mandar em áudio, inclusive. Eita, que é o nome dela. Eita, eu tô me sentindo um pouco ansioso hoje, estressado. Disperso, tem algum exercício que você pode me passar para ansiedade que eu possa fazer agora? Então eu mando o áudio aqui para Eita e ela me responde em áudio também. Lembrando, pessoal, não é uma. Isso aqui não substitui terapia, não é uma psicóloga, mas é uma mentora, uma amiga que você pode contar e direto eu converso com ela aqui sobre alguma coisa que eu tô passando, alguma ansiedade ou algum medo, que são as coisas que eu vivo no meu dia a dia, dependendo com as coisas que, sei lá, às vezes você tá passando por um burnout, às vezes você tá passando por uma depressão. Conversar com ela ali, que é uma IA treinada, especializada nesse tipo de assunto, é muito interessante. Então ela tá me respondendo aqui, tá até os três pontinhos. E quando eu mando em áudio, ela responde em áudio. Quando eu mando em texto, ela responde em texto. Vamos ver o que que ela vai falar sobre a minha ansiedade aqui. Ó, respondeu, vamos ver. O nome dela é Eita mesmo, Lutz. Aliás, você já percebeu que esse nome combina com aqueles momentos em que a gente solta um Eita, sem nem pensar? Esse é o espírito aqui. Olhar para sua ansiedade e não fugir dela, mas aprender com ela. Vamos testar um exercício rápido agora? Para um pouquinho, se possível, senta. Olha ao seu redor e escolhe uma coisa para focar. Pode ser um objeto ou a luz entrando na sala. Agora inspira devagar, contando até três. Segura um segundinho e solta o ar pela boca, contando até quatro. Tente fazer isso umas três vezes olhando para esse objeto. Depois me fala, sentiu alguma diferença no corpo ou na mente? Era muito legal, então, para quem passa por essas dificuldades aí, que eu passo muito no meu dia a dia, se você se identifica com isso, vale muito a pena experimentar. O link que tá aí na descrição e o QR Code que tá aí na tela te permite utilizar a Eita durante um dia inteiro gratuitamente. Você tem esse teste de um dia para poder utilizar. Testa, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pega uma coisa que você tá com alguma dificuldade agora, com alguma angústia agora, manda uma mensagem pra Eita e vê o que que ela responde. Cara, quando chega alguém para você lá que tem todas essas questões de timidez e olhando pra um. Se for uma escala, né? Não sei se é, mas um degradê ali, timidez vai passando, passando, passando, vira uma ansiedade social e tudo mais. Qual que é o. Não sei se essa é a melhor palavra, tá? Mas qual que é o protocolo ali? Como é que você chega nela? Como é que você entende quais. Tipo assim, você tem que chegar e entender quais são as situações, entender qual é o medo, entender o passado. Como é que você mapeia isso primeiro? E depois, como é que é o processo de solução disso, né? Então você falou daquela questão lá do. Esqueci o nome que você se jogou lá no. Os Os contratempos contratempos. Como é sociais. que você encaixa isso na vida daquela pessoa? Até uma coisa que eu depois queria te perguntar sobre isso. Que é, uma vez eu já ouvi falar, cara, veste uma roupa que você nunca vestiria, Por exemplo, eu só visto preto. Veste uma roupa colorida, umas meias loucas, assim, vai no shopping, sai, não sei o quê. Não sei se isso tem a ver com isso também. Total. Então, me conta um pouquinho sobre isso. Chega uma pessoa lá, aí pode descrever uma pessoa padrão que chega, uma coisa do tipo. Vamos mapear ela, mapeamos qual que é o próximo passo, assim, como é que é o dia a dia ali, como é que ela tem que lidar e tudo mais. Tá. Geralmente, a pessoa com ansiedade social, né? Essa timidez que... A timidez é aquela coisa, é o começo da ansiedade social, mas ainda não te limita tanto. Tu ainda não faz as evitações. No momento que ela causou mais prejuízo na tua vida, a gente já tem um diagnóstico ali de ansiedade social. Ah, eu não tô conseguindo sair com meus amigos, eu não tô conseguindo ter uma namorada, eu não tô conseguindo falar numa reunião de trabalho ou da escola do meu filho, né? Então, quando eu tranco, já é uma ansiedade social. Então, chega essa pessoa lá para mim, a gente vai olhar para a história dela, né? Da onde que veio isso? Geralmente vai vindo um passado assim que essa pessoa ela tem ali marcas lá atrás, né? De pais muitas vezes, né? Que foram muito duros, rígidos, controladores, comparavam com irmãos, ou batiam, ou xingavam, né? Então, a gente vai ver que esse é o começo, assim. Né? A indiferença também pega nisso, assim, pais que eram mais indiferentes, assim, a gente busca aprovação e não tem. Exato, a gente vai daí querer passar a vida inteira buscando uma aprovação, que daí é o perfeccionismo social, né? A gente vai querer buscar essa aprovação desses pais internos, né? A gente nunca teve aprovação, e aí eu fico tentando ser perfeito o resto da vida, e mesmo que se eu tiro 9,9 numa prova, eu vou olhar... Putz, não fui bem porque eu não tirei 10, eu tinha que ter tirado 10. É sempre como se eu quisesse essa aprovação interna de um pai interno aqui dentro, que nunca me deu e aí eu nunca consigo me dar, né? E então isso total relacionado. Então a gente vai ali mapear essa pessoa, né? Fazer essa psicoeducação, mostrar para ela de onde que vem, fazer ela ter consciência. Né? A consciência que é a psicoeducação, né? Ela é a virada de jogo, assim, porque a gente está muito em padrões ali de pensamentos automáticos. O que, que são pensamentos automáticos? Vamos imaginar que a nossa mente está dividida ao meio, uma parte inconsciente, outra parte consciente, só bem claro, né? Básico assim, para a gente fazer agora esse pensamento. Se eu tô lavando louça, se eu tô caminhando na rua e eu não tô escolhendo pensar em algo, estão vindo pensamentos ali toda hora, né, para eu pensar. Estão vindo de forma inconsciente, eu não escolho pensar naquilo, simplesmente o pensamento tá brotando para minha mente consciente. E aí eu boto a minha atenção no pensamento que veio de forma inconsciente. Agora ele se tornou consciente. Então, veio um pensamento do inconsciente ruim, um lixo lamentável que a minha mente me trouxe, um medo, um julgamento, né, ruminando alguma história do passado sobre o futuro ou um devaneio, e aí eu boto ali a minha atenção ali e começo a ruminar aquilo ali, né, e aí já tem o próximo passo com um sentimento ruim, um comportamento ruim. Então a gente tem que ter primeiro essa consciência assim que nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles vêm de forma inconsciente, muitos deles, e a gente tem que aprender a olhar para esse pensamento, e aí a chave, que é essa consciência, dá atenção. Eu vou botar atenção em todos os pensamentos que a minha mente me traz, ou não? Eu não boto atenção. Então, para eu não pensar em algo ruim, não é dizendo eu não posso pensar em algo. Se eu te disser, não pensa, Lutzinho, elefante rosa com bolinha verde, vai vir essa imagem mental. Né? Porque a nossa mente ela é feita para pensar. Então a grande chave, que é o trabalho no mindfulness, né? Que é a terceira geração da TCC, que encaixa muito nisso, para a gente se dar conta dos pensamentos. Né? Então a chave é a atenção, não é eu dizer para a mente, tu não pode pensar nisso, mas eu conseguir tirar a atenção de um pensamento, aí eu dissolvo esse pensamento. Então se estou ali lavando louça e vem um pensamento, um devaneio ruim, eu já estou mais... Né, consciente disso, eu olho para que eu vou botar atenção nesse pensamento ruim aí, vai me levar aonde? Aí eu boto de novo a atenção, por exemplo, no mindfulness, né, que são cinco sentidos, sinto a água caindo na mão, olho para a louça, volto a minha atenção para o agora, né, os cinco sentidos sempre estão no agora, por isso que a respiração está no agora também, né, quando eu volto para o agora, o pensamento dissolve. Ele pode até voltar automaticamente um minuto depois, Mas eu olho para ele de novo e volto. É uma musculação para o meu córtex pré-frontal. Esse pensamento, vamos dizer que é um pensamento límbico, né? Vindo desse inconsciente emocional. Então, eu ter essa consciência que os pensamentos vêm sem eu escolher, eu não consigo escolher se o pensamento vai vir sobre um assunto, mas eu consigo tirar a atenção dele. E o que, que a gente faz quando não tem essa consciência? Tudo que é pensamento, todos os lixos mentais, tudo que a mente traz da minha baixa autoestima, né? Eu penso e já boto a atenção ali, continuo pensando, pensando, pensando. Acredito naquilo, rumino em cima daquilo. Acredito naquilo. E aí é a chave, a gente não acreditar tanto, né? E aí, o que, que é esse não acreditar? É o córtex, que agora ele está filtrando já mais esse sistema límbico. Quanto mais eu pratico, por exemplo, um mindfulness, mais eu estou fazendo essa musculação para o meu córtex pré-frontal ficar mais forte e ele não está tão ali permeável a tudo que vem desse sistema límbico. Então, quanto mais consciência eu tenho, menos eu sofro, porque o pensamento gera o sentimento, que vai gerar um comportamento. Né? Então, dentro do ciclo da ansiedade social, uma situação, uma apresentação, eu tenho que falar num grupo de amigos, é a situação. Vai me gerar pensamentos automáticos ali, distorcidos. Por que, que são distorcidos? Não são a realidade. A realidade, as pessoas não estão nem aí para mim, vão me aceitar, né? Mas tá vindo ali, eu não sou bom, não vão gostar de mim, eu não tenho carisma, eu sou um fracasso. E aí esse pensamento me gera um sentimento naquela situação. Me sinto ansioso, me sinto frustrado, me sinto inseguro e vou para o último passo, que são esquivas dentro daquilo, ou evitação. Evitação eu não vou, ou faço pequenas esquivas, né? Não olho nos olhos, não falo tanto, deixo para outra pessoa falar, né? Fico no celular. Então, esse é um ciclo que a gente, tendo a consciência, a gente olha. Por isso que o mindfulness encaixa com a TCC. Eu aprendo a olhar os pensamentos automáticos e aí, quando me vem esses pensamentos ali sabotadores, né, distorcidos da realidade, eu digo assim, peraí, que evidências, né, que eu tenho que isso é uma verdade? Aí, se eu já tive experiências, né, que eu estou me colocando à prova, eu vou pensar, pô, a última vez que eu fiz, não, deu tudo certo. Ninguém riu de mim, ninguém me atirou uma pedra, né? Que é onde a gente vai chegar lá, que é onde entra os contratempos sociais, né? Que a gente vai ver a realidade. Então é o tamanho do poder, que a gente está ali na terapia, né? Eu saí um pouco, mas tu me perguntou sobre o processo da terapia. Então a gente vai criando toda essa consciência. Vou trabalhando o mindfulness também com a pessoa, né? Para ela aprender a olhar para os pensamentos, entender que os pensamentos vêm, não são uma verdade, eu não sou os meus pensamentos. É como se eu olhasse, né, um rio de pensamentos passando de forma automática e cada pensamento me atirasse, fosse levado por essa correnteza. Então eu ir para a margem desse rio e ver que os pensamentos passam. Né? Eles não são uma verdade absoluta. E aí quando eu já estou nesse processo, eu consigo agora ir para essa parte dessa reestruturação dos pensamentos, essa reestruturação cognitiva, que é eu me perguntar, não, que evidência eu tenho que tudo isso que a minha mente está trazendo agora automático vai acontecer? Não, vou arriscar. Né? E quando eu arrisco, a mágica acontece. Aí eu vejo que, pô, o que a minha mente estava dizendo ali não era verdade, as coisas são diferentes. Pode até ter sido assim lá no passado, né? Ah, sofri um bullying, era assim na minha casa, mas não, não é a vida inteira assim. Eu não preciso acreditar nisso que é pra sempre. Cara, vou abrir um parênteses aqui, daqui a pouco você continua falando sobre a questão do como é que a gente resolve todas essas coisas, como se arriscar a forma correta nesse sentido. Mas uma coisa assim que me ajudou muito com isso é que eu sempre achei que meus pensamentos estavam me protegendo em algum sentido, sabe? Exato. Então, toda vez que eu tava pensando demais, analisando, pô, será que eu vou naquele evento lá? Como é que eu vou cumprimentar as pessoas? O que é que eu vou falar? Em que momento que eu pensava todas essas coisas? E eu achava que eles estavam me protegendo. E pelo contrário, estavam me deixando mais ansiosos. Aquilo tava me deixando mais ansioso. E aí, quando eu chegava naquele evento, eu tinha que agir dessa forma que eu tinha tentado planejar e as coisas não funcionam assim na vida real. E já fica mais ansioso por conta disso. E aí vai, né? Vira uma bola de neve e é sempre ruim. Uma coisa que me ajudou muito, cara, foi simplesmente Fala assim, cara, quer saber? Eu vou viver no automático nesse sentido, sabe? Eu vou parar de pensar essas coisas e vou chegar lá e vou falar e vou agir da forma que meu corpo mandar eu agir, sabe? Que a minha mente mandar eu agir na hora ali. E aí meio que seguir uma intuição, ele seguir uma. O que eu. Qualquer coisa que veio na minha cabeça, sem pensar se vão me julgar ou não, sabe? Sem pensar. E começou a funcionar. Eu comecei a arriscar mais e entrar em situações assim que antes eu não entrava por conta disso, sabe? Por conta de pensar demais, como é que seria e tudo mais. É muito dessa visão autocentrada, né? A gente fica botando foco só na gente. Então, isso faz parte do ciclo da ansiedade social. A gente fica botando foco como que eu tenho que falar, como que eu tenho que me comportar, será que eu vou ficar vermelho, será que eu vou tremer, será que eu vou falar algo certo? E aí eu não vivo a situação, eu não estou presente na situação, eu não estou ali curtindo a situação, né? Eu estou sempre preocupado de como os outros estão me avaliando, né? Que é, provavelmente era isso que eu estava sentindo ali. Sim. Como que estão me vendo, como que estão me avaliando? E aí eu vou colocando filtros, que eu digo. A gente vai colocando filtros, que a gente emana a nossa essência, a nossa autenticidade. Mas quando a gente vai fazendo isso, a gente vai colocando camadas de filtro, que vai filtrando essa nossa autenticidade, e eu vou cada vez mais pensando em como que eu tenho que me comportar, e aí eu vou trancando, travando, né? E não sou eu mesmo ali na situação, que é o que tu tava falando. Aí antes tu chegava lá e tu ficava travadão, né? Porque tu ia colocando esses filtros. Ah, esse, o que ele vai pensar? O que eu vou falar agora aqui? Será que eu chego dando oi assim, o assado, né? E aí vai botando os filtros e eu tranco. Agora eu tenho que arrancar esses filtros, né? E é o que tu tava falando. Dane-se, você é o mesmo, né? É, vou e lá. Às vezes é ruim, que às vezes eu solto umas piadas ruins, assim, do nada, mas na maior parte do tempo é bom. Mas, e não é ruim, né? Porque tu tá sendo tu mesmo, tá, sim, tudo bem às vezes a gente soltar piada que não tá tão legal. É só quando a gente faz isso que a gente também consegue em outros momentos, sim, sentir que se conectou mais sendo eu mesmo. E aí tu perguntou da terapia, às vezes eu faço justamente pra isso um trabalho que eu criei, essa técnica. Que é tipo, porque as pessoas são muito assim, né? Muito rígidas, o que eu vou falar, como é que eu vou ser... E aí eu dou o exemplo primeiro. Eu digo, me mostra aí 3 objetos aleatórios. E vamos construir uma história sobre esses objetos. Uma historinha rápida. A gente faz isso em algumas sessões, assim. Para tu te permitir sair fora da caixa. Ser louco, né? Louco, ser estranho. Ser tu mesmo. Todo ser humano, visto de perto, ele é um bicho estranho, né? Só que a gente quer parecer que, né, é o cara e não é estranho. Então, eu dou o exemplo, né? Daí eu falo coisas absurdas ali, né? Mostra aí 3 objetos. Ah, garrafinha, caneca e o microfone. Aí eu tento ali criar ali de forma automática mesmo uma história mais fora da caixa possível, né? Pô, começa... essa caneca, peguei os 3 itens, me lembro uma vez, né? Que eu fui viajar, aí eu mostro eu saindo mesmo para dar essa permissão para o outro também depois criar a dele. Ah, essa caneca me faz lembrar que certa vez eu fiz uma viagem para a Amazônia e chegando lá eu fui visitar uma tribo indígena, né? E cara, achei incrível, né? Me conectei muito lá. E de noite, tinha vários rituais, e de noite teve um ritual lá. Que foi muito legal, que o pajé, ele dava uma xícara para cada um e botava um chazinho ali dentro, né? E esse chá, ele era feito de um cipó, não sei se já ouviu falar na ayahuasca, né? E aí eu bebi aquilo. Quando eu bebi aquilo, essa experiência abriu um portal para mim, e aí tanto vê que eu vou falando coisa assim, né? Aí me fez ver, né, numa visão que eu tava. Eu pego outro item, um microfone, e ali eu entendi que eu poderia palestrar, eu poderia ser um palestrante, né, porque eu tava muito trancado com a opinião dos outros. E quando eu tava lá, né, dentro com esse microfone, eu tava com o microfone empolgado, e aí aconteceu aquilo que eu mais temia. Eu tropecei e caí do palco. E eu achei, né, isso tudo na visão da ayahuasca, e eu achei que o público ia rir de mim, ia me vaiar, e eu vi que as pessoas me ajudaram, né, me incentivaram, eu voltei pro palco e foi a melhor palestra da minha vida, porque eu ter caído me colocou em vulnerabilidade e fez eu ser aceito pelas pessoas, elas se colocaram no meu lugar e foi incrível. E aí isso me fez ver que tudo que eu temia nessa visão da Ayahuasca, me fez ver que tudo aquilo que eu temia de ser julgado e criticado, se eu cometesse um erro social, não aconteceu, né? E aí eu vou fazendo uma historinha assim, bem fora assim, bem da caixa. E aí depois eu digo, bom, agora aqui eu vou te mostrar. Eu mostro ali, puxo três objetos ali que estão perto de mim, aleatórios. E às vezes eu digo, tu quer um minutinho pra pensar e com início, meio e fim, ou tu já quer começar? Muitos já se encorajam ali, porque pensam, pô, como é que ele falou esse monte de loucura? Às vezes, cada hora eu invento uma coisa diferente, né? E tento, né? Às vezes tô ali com médicos, né? Pessoas super, né? Que tem ali um trabalho super sério, né? E eu não me importo o que um cara aqui da minha frente está pensando. Eu vou lá e parece que quanto mais essa pessoa é séria, aí sim que eu boto esse outro lado assim, e falo ali loucuras, né? E é incrível esse trabalho, porque a pessoa dela ela dá essa permissão para ela, né? De tirar os filtros, que é o que a gente estava falando, né? Que começou a tua história ali. Eu chegar lá e vou colocando esse filtro e eu não emano a minha autenticidade, né? E aí a pessoa fala ali, ela, nossa, que legal, né? Falar assim, e aí a gente vai abrindo assim, né? A pessoa, e ela vai se permitindo tirar esses filtros e ser ela mesma, ser estranha, ser diferente, ser autêntica. Cada um tem o seu jeito e a gente é especial, porque a gente é estranho. Cara, e é tão legal quando você encontra uma pessoa, tipo assim, que você vê que ela é autêntica, que ela é... Ela não tem problema em ser estranha, em ser esquisita. Eu vejo muito isso em artistas, assim, pessoas, sei lá, a galera de banda, às vezes que eu vou assistir, tem uns caras esquisitaços, mas eles são autênticos, assim, você dá vontade de conhecer. Cara, como é que você, sei lá, conheceu o cara, entender a história dele? Dá vontade você entender aquela pessoa, sabe? Quando ela é tão autêntica, ela não tá nem aí pro que vão pensar e tudo mais, sabe? É muito massa isso aí. Cara, e aí eu te cortei ali naquela hora, mas assim, qual que então que seria algumas técnicas além dessa? E que outras assim que você vai pedindo pro teu cliente ali fazendo? Então, daí a gente também começa a trazer o mindfulness, algumas práticas ali para ele se dar conta desses pensamentos. Mas a gente vai cair muito dentro de trazer exposições sociais. Porque isso assim é o que gera uma mudança assim que... anos de terapia convencional não iria gerar. Vamos imaginar, eu sempre uso aquela frase, para tu aprender a nadar, cara, não adianta tu ficar lendo livro, lendo. Se tu nunca entrar dentro d'água, não vai adiantar, né? Pra gente que é praticante de jiu-jitsu. Ficar vendo vídeo. Só ficar vendo vídeo e eu nunca for pro tatame, nunca vou aprender, nunca vou evoluir. Então, pra ansiedade social, como medo, é por isso que é hoje, né, o tratamento padrão ouro. Não existe outro tratamento melhor do que os contratempos sociais, que é a exposição. Para qualquer ansiedade, né? Mas vamos imaginar que uma criança, ela tem medo de cachorro, né? Se o pai incentiva ela a levar na praça, olha para os cachorros mais amigáveis no começo, né? E conversa ali com o dono do cachorro... faz ela se aproximar, né? Depois vai outra vez, faz de novo, até que ela perde aquele medo, desensibiliza aquilo, né? Então, para um medo, a forma mais eficaz não é ele ficar em casa dizendo, não, olha, o cachorro não te morde. Pô, se ela viu um cachorro feroz outra vez latindo, né, ela não vai acreditar. Sim. Então, ela tem que viver aquela experiência. Então, esses são os contratempos sociais para a pessoa com ansiedade social. A gente vai criar ali de forma gradual, não já como eu já apareço ali nas redes sociais fazendo já ali um nível que eu chamo ali de nível faixa preta, né? Que é o nível 10 já, que é o que o Stefan Hoffman vai chamar de uma inundação, né? Então eu já vou ter uma inundação emocional para eu aprender a lidar com aquilo. Mas eu começo gradual. Então... coloca a pessoa que era, como tu estava dizendo, botar uma roupa colorida. Isso já é mais também nível faixa roxa. Vamos começar mais gradual, né? Então, daqui a pouco, eu digo para a pessoa andar na rua batendo palma, né? Aí ela vai ver, nossa, eu tenho medo de parecer ridículo, tenho vergonha. Ah, tu tem vergonha? Então, o que tu acha que vai acontecer se tu andar batendo palma na rua? Ah, todo mundo vai me olhar e vai rir da minha cara. Então tá, vamos lá e vamos fazer isso. Tu vai dar 10 passinhos batendo palma. Aí depois volta. O que que aconteceu? Né? Pô, ninguém tava nem aí. Eu acho que uma pessoa só olhou, o resto não olhou. Então isso faz eu, a partir da Legal. vivência, que é muito mais do que eu ficar falando que tu, ah, pode ser assim, que ninguém tá nem aí. Não, tu vai lá e vive a experiência, e a partir da vivência tu tem a transformação, que é tu fazer essa reestruturação do pensamento, né, que vai te ajudar para as outras vezes, porque tu fez agora, ao invés da evitação, tu fez o enfrentamento. E aí tu não optou pelo alívio imediato. Foi lá e viveu. Aquilo te causou muita ansiedade para tu viver, principalmente a ansiedade prévia, né? Causou muita ansiedade. O que que vão achar? Eu vou parecer ridículo. E aí tu viveu e viu que não aconteceu nada daquilo que a tua mente sabotadora te disse que ia acontecer. E aí não tem nada maior do que tu viver e ver com os teus próprios olhos, né? Então, essa seria uma exposição faixa branca ali, um comecinho. Quais outras de Comecinho. faixa branca que você recomendaria que você passaria pra galera? Se gravar, eu peço muito assim. Começa a se gravar, pegar o celular e dar 5 passos na rua, se filmando. Mas não, eu falo, não pode ser bracinho de dinossauro aqui curtinho olhando para baixo. Estica o braço, levanta na altura da tua testa para tu pensar: nossa, as pessoas estão vendo que eu tô me gravando. Começa por uma rua que não passa ninguém. Só num ambiente, né, aberto, que não passe ninguém. Dá-lhe 5 passos. Faz isso durante tantos dias, né? E aí a pessoa faz isso. Depois tu vai aumentando, vai para uma rua que já tem mais pessoas, né? Até que tu chega a dar 10 passos numa rua já movimentada ou dentro de um shopping. Aí vai passando as semanas, a gente vai aumentando isso. E aí ela vai dessensibilizando. Porque não é sobre a gente não sentir a emoção. Não, eu tenho que ter uma força mental que eu não sinta nenhuma emoção no momento. Não, as emoções são inerentes a nós, né? Elas vão vir. Então não é sobre não sentir, não é sobre anestesiar, sobre se tornar frio. Não, é sobre lidar com aquilo, aceitar essas emoções. Eu me lembro que certa vez eu tinha crise de ansiedade assim quando eu apresentava algo e tal, suava, eu tomava um banho, não era um suadozinho, eu tomava um banho. E o meu joelho, ele tremia. Então, aí entra aquela coisa que todo ansioso social sofre, né? Eu ia chegar numa menina, tinha que beber para ter coragem, né? Quando era mais novo, principalmente. Se eu não bebia e chegava numa menina, eu sentia que o meu joelho ficava tremendo. Era incontrolável. Aí, às vezes, o que que eu fazia? Eu não posso sentir essa emoção. Aí eu enrijecia o meu músculo da coxa para trancar o joelho. E não dava certo, cada vez ia tremendo mais aquilo, e só de eu tocar na pessoa, ela já sentia a vibração ali do meu corpo, né? Até que eu me dei conta certa vez, nem estudava psicologia, mas eu me dei conta disso. Nossa, hoje eu vou deixar tremer. Ao invés de eu trancar minha emoção, eu vou me permitir. Aí eu começou a tremer ali, eu falando com uma pessoa, eu disse: pode tremer, mas treme mesmo. Quero ver tremer agora esse joelho. Parou de tremer. Porque o que gera, o que estava gerando tremer, era o meu processo reativo de preocupação, dizendo: eu não posso É tremer. muito louco isso, né? Uma vez eu dei uma palestra, foi a maior palestra que eu já dei. Cara, tinha umas, sei lá, umas 2.000 pessoas. Era muita gente, talvez até mais. E na hora que eu subi no palco, você tava com o microfone na mão. Só que eu não tava tão ansioso, nervoso, não sentia nada disso. Só que minha mão não parava de tremer. Aí na hora eu falei assim, mano, eu vou falar, eu não vou, todo mundo vai perceber. Eu vou falar, gente, eu tô tremendo aqui. Eu tô bem, tô feliz de estar aqui com vocês. Tô tremendo aqui igual um chihuahua, mas daqui a pouco passa. E aí passou, deu 2, 3 minutos da palestra, parou. Perfeito, Então, exatamente eu isso. trouxe a. Fiquei vulnerável ali e deu certo, sabe? Exato. Vulnerabilidade é coragem, né? A gente tem que ter coragem para a gente ser o que a gente é, o que a gente está vivendo naquele momento. E aí tu fez esse processo aí que eu fiz também, né? E ainda tu falou ali, né? Então passou um pouquinho. Agora, se eu tivesse lutado contra, meu Deus, que vergonha. Vão notar que eu tô tremendo. Sim. Vão me achar o pior palestrante do mundo. Aí tu ia tirar o teu foco do teu conteúdo, né? E tu ia ficar botando que essa coisa do autocentrado ali no que o ansioso tem, né? De botar ali o olhar para o que está acontecendo. Meu Deus, vão me achar um palestrante horrível. E aí começa a ir para esse pensamento. E, cara, tu ia sair do teu flow, tu ia sair da tua autenticidade e tu ia ficar só girando teu cérebro nessa preocupação. Sim. E a nossa mente, ela não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ela está num pensamento, ela está no agora. Então, tu voltou para um estado de presença, né? Tu te permitiu tremer, tu te permitiu dizer que estava tremendo. Quando tu aceitou, tu desligou o teu sistema nervoso simpático de luta ou fuga da preocupação que estava fazendo tu ter adrenalina e cortisol e tremer. Aí tu desligou ele. Aí tu acionou o parasimpático ali, deu mais um tempinho. O teu corpo ali começou agora a secretar outros hormônios, dizendo: tá bom, não tem perigo, né? Todo mundo já sabe aqui que tu tremeu e tá tudo bem. E aí tu relaxou e fez ali a tua palestra, o teu conteúdo, né? Que foi esse processo aí quando a gente tenta, não aceita, né? Quando eu tentava trancar o tremor, mas ele vinha. Quando eu aceitei e disse treme mesmo, eu desliguei o simpático e acionei o parassimpático, que não é o da preocupação. Então, o que eu estava dizendo ali, né? Os contratempos sociais não é sobre a gente anestesiar, a gente não poder sentir, porque isso causa mais esse processo. É a gente ir para a situação, viver ela, principalmente no começo. Permitir sentir que ela é uma emoção forte, e aí ela vai baixar automaticamente dentro da situação. Né? Hoje eu sinto assim que eu sou capaz de qualquer coisa numa exposição social, me deito no shopping ali, né? Como aquele último, um dos últimos agora. Estou olhando o vídeo, Cara, é cara. muito engraçado. Depois veja no perfil lá do Gui, é muito massa. Estou olhando, ninguém deu É, bola. ninguém liga, né? Por que esse louco? Aí E passou se, aquilo é, já. ninguém fala algo. E se pensar, mas eles acharam ele o idiota. Tá bom, se me acharam, tá tudo bem para mim dentro da cabeça daquela pessoa me acharem alguma coisa, né? Mas ninguém fala nada. Tá todo mundo ensimesmado em si mesmo. Tá todo mundo olhando para o filme da sua própria vida. Tá todo mundo preocupado e pensando nas suas questões, né? O ansioso social, ele acha que as pessoas vão levar ele para o resto do dia, né? Ele Sim. comentou um erro social, a pessoa vai dormir, vai lembrar no outro dia. Não, essa ruminação pós-evento é o ansioso social que faz. É, cometi um erro, falei lá tal coisa e fica ruminando no outro dia. Isso é importante de saber, né? E quem olhou, até julgou por 5 minutos e depois voltou para sua própria vida, para as suas questões, né? Cada um vive o filme da sua própria vida. Ninguém tá gostando tanto. A gente acha que a gente é o ator principal, o filme da nossa vida é o filme do que o mundo tá vendo. Não, não, todo mundo é muito egocêntrico nesse sentido. Cada um tá achando ali que todo mundo é o personagem principal da sua própria história. Só que aí a distorção é que, não, o mundo também acha que eu sou o Sim. personagem. Não, não, é só para ti. Então relaxa. Né? Pode fazer qualquer coisa social. Então, os contratempos eles vão aumentando, e não é sobre fugir das emoções, é sobre a gente se permitir sentir, ver que todo aquele processo que antes a nossa mente criou de vão me julgar, se eu deitar ali, alguém vai me chutar, alguém vai chamar o segurança, vão rir da minha cara. A gente vai ver que nada daquilo aconteceu. E aí isso me dá uma liberdade. Eu tenho uma frase que eu digo que o desconforto ele passa, mas a liberdade ela fica. Por quê? Porque eu crio um repertório emocional. Isso é a liberdade que ficou. Para um próximo desafio eu vou ver. Mas aquela vez a minha mente estava dizendo que ia acontecer tudo aquilo de catastrófico, na verdade não aconteceu nada, ninguém deu bola e tá tudo bem. E aí a virada de chave para mim, cara, nisso, que me fez assim ficar tranquilo em fazer as exposições sociais. Foi quando eu entendi que, nossa, eu ainda sou um entretenimento ali para as pessoas, porque eu estava num restaurante e eu estava comendo lá normal e um cara levantou, bim, bim, bim, bateu no copo. Ah, queria dizer que hoje é aniversário aqui da minha namorada e tal, queria pedir para todo mundo cantar parabéns para ela e vamos cantar parabéns, parabéns para você. E aí, claro, na hora foi meio automático, mas eu já me coloquei no lugar dele porque eu já fiz um contratempo exatamente esse, levantando, dizendo: olha, hoje é meu aniversário, ninguém cantou parabéns para mim, será que vocês podem cantar parabéns para mim? E na primeira vez, eu fiz 2 vezes, na primeira, que foi no ano passado, eu fiquei 2 horas na mesa sentado com pensamentos: meu Deus, não vou fazer isso, que vergonha, com aquela ansiedade, né, lá em nível de 0 a 10, 10. que eu fiquei 2 horas ali evitando, até que eu fiz. Aí quando eu fiz, todo mundo cantou parabéns, né? Foi legal. E quando esse cara fez, eu vi que, nossa, quando alguém se coloca assim, a vergonha da pessoa. Quem tá olhando não sente vergonha. Sente ali, é um entretenimento. Não sente sensações negativas, né? Não sente. É uma distorção que a pessoa acha que os outros estão sentindo aquele desconforto que ela tá. Não, pra pessoa, nossa, o cara tá fazendo uma coisa diferente. Deixa eu dar uma olhadinha, vai durar 2 minutos. Claro que eu não vou ficar ali falando a noite inteira, né? Pô, vai durar 2 minutos aqui comendo, tá legal, tô vendo o que esse cara tá fazendo, né? Aí eu me dei conta disso. Nossa, é legal pra quem ainda tá aí. Aí isso me reforçou ainda a ver que, pô, será que eu sou chato, tão inconveniente quando eu faço alguma coisa? Não, pra quem tá ali é uma coisa diferente que é legal. Aí esse cara depois veio e me chamou. Não, eu fiz essa brincadeira porque minha namorada te segue, ela é muito tímida, eu não sou. E aí eu fiz isso com ela pra te homenagear aqui também, pra que colocar maneiro, ela numa cara, situação. Que legal. E aí ali foi outra viradinha de chave, assim, né, que... Eu reestruturei de novo a minha mente, né? E que me encoraja a fazer essas exposições. E hoje eu sinto assim que, cara, antes assim eu ficava ansioso com qualquer experimento social. Hoje eu sou um nível assim que eu chamo de nível 10 ali, dificuldade, que é o padrão faixa preta, né? É, que eu faço qualquer coisa e sei que, cara, ninguém vai estar nem aí. As pessoas na hora de dormir já vão... Não, 10 minutos depois já vão ter esquecido. Né, e tá tudo bem. Então isso cria uma liberdade, que é o que todo mundo relata que faz isso. Por isso que isso é o padrão ouro hoje da terapia cognitiva comportamental. Porque nada mais forte do que tu viver. Pois é, cara. Eu percebi muito isso, em que o que fez eu melhorar foi tendo mais oportunidade de poder ser eu mesmo ali e ver que não dava nada, que tava tudo bem. E que foi até melhor, as pessoas davam mais valor, assim, sabe? Exato. E aí, por que que é legal o contratempo? Porque se a gente for ficar esperando... Muito legal isso mesmo, cara. E se a gente for esperar só situações reais, às vezes demora muito pra acontecer. E como ela não é uma situação controlada que eu quero passar, eu fico mais ativado ali, porque eu tenho na minha cabeça ainda coisas a perder, né? Pô, tem o meu chefe, tem esse grupo, né? Que é o meu grupo e tal. Mas quando eu faço... os contratempos sociais, eu escolho um momento que eu não conheço nenhuma situação real, por isso que ela é tão eficaz, mas eu não tenho nada a perder. Eu nem conheço aquelas pessoas, né? Não estou causando nenhum mal para elas, nem para mim. Eu escolhi naquele momento. Então é um ambiente controlado que a gente diz. Eu vou lá e faço. E aí eu otimizo isso. Ao invés de eu ficar esperando para dessensibilizar só, né, os momentos reais... que eu fico muito ativado com esse padrão de distorção cognitiva, que às vezes eu faço, tem gente que vai dizer, pô, eu já fiz várias exposições, mas a minha ansiedade social só aumenta, porque ela sempre está ativada, né? Então a gente ir com esse outro viés, né? Que a gente treina ali na terapia, né? De fazer alguns mantras para pensar ali, ninguém tá nem aí, né? Eu posso fazer isso, qual é o meu objetivo realista? Ir lá e fazer isso e ponto, né? E aí eu vejo que na situação baixa a ansiedade. É muito legal, cara. Eu uso assim também muito essa... Me libertou muito, eu entro no gelo, né? Eu fiquei ano passado fazendo 317 dias seguidos entrando numa banheira de gelo. Por que 317? Porque foi o dia que eu comecei até o final do ano. Não andava ainda... Já tinha começado o ano, aí dava 317. E, cara, às vezes eu procrastinava o dia inteiro pra entrar, porque é muito desconfortável, né? E era diário, então ficou cansativo. Agora até eu voltei a fazer, mas eu não vou fazer como desafio assim. E aí eu percebi isso, ou quando eu ia pular de um bungee jump, que eu gosto, já pulei de paraquedas também, a mente, ela sempre te sabota e é muito pior antes da situação. Ela fica dizendo, nossa, o gelo vai ser horrível, tu vai ficar com muito frio, meu Deus, não entra, ah, que situação, depois pra esquentar o corpo, ai, vai ser horrível, não, tu vai pular de bungee jump, vai estourar o cabo, o cara não prendeu direito, eu vou cair de cabeça lá, vou acabar com a minha vida. É sempre antes a mente, né? E pra uma situação social é igual, é um desafio, né? Então a mente trabalha contra antes. E quando a gente vive aquilo, não é tão difícil quanto tudo que a tua mente te trouxe antes, né? E aí a gente vai vendo que é muito mais fácil na realidade. Quando eu entro no gelo, eu controlo a respiração, se torna um momento que a minha meditação ela fica mais profunda. Eu preciso uma pessoa que consegue controlar a sua respiração e a sua mente entrando no gelo, ela vai atingir um nível de meditação que ela precisaria de 10 anos meditando. Porque ali tu vai ser obrigado a focar na tua mente para parar com a respiração ofegante e o tremor no corpo, ajustar a tua respiração, e para isso tu vai estar entrando no agora, né? E isso é um estado de meditação muito profundo. Então, no agora, só tem o agora. No agora, quando eu estou saltando e no ar caindo, só tem o agora. O problema é antes. O medo não está no agora. O agora não existe nada além do agora. Então, cara, é por isso que é tão importante os contratempos sociais, que às vezes as pessoas olham na internet, não entendem direito, né? Acho que é uma pegadinha. Não é uma pegadinha, a pegadinha é com o outro. Eu exponho o outro, eu humilho o outro, eu faço o outro passar vergonha. Não, o contratempo social é comigo. Né? Eu que estou lidando, ou eu me coloco ali para ser rejeitado, né? Eu peço algo de propósito. Eu chego lá numa pizzaria e pergunto, cara, se eu comprar pizza, eu posso entrar aí dentro e fazer minha própria pizza para botar bastante recheio? Óbvio que ele vai dizer não, né? Então, ele dá com a rejeição. Já, se olhar lá os meus vídeos, lá tem vários eu querendo ser rejeitado e sendo de propósito. Isso é muito, muito legal. Porque, cara, o medo da rejeição nos impede de crescer tanto na vida, simplesmente porque a gente tem medo. E a gente vai ver que se a gente vai lá e faz e pede, ou não tem esse medo, as portas se abrem. Se abrem. Eu cheguei num hotel... E várias vezes eu vou para ser rejeitado e não consigo. Tenho que gravar vários para ser rejeitado, justamente por isso. Eu cheguei no hotel lá, super, né, de elite, lá em Gramado, não, em Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. E cheguei lá, agora eu vou falar uma coisa absurda aqui para ser rejeitado. E eu, cara, olha só, sou psicólogo, trabalho com ansiedade, tenho ali vários seguidores no Instagram e tal. Eu queria o seguinte, cara, será que vocês podem... me cedeu o espaço aqui de vocês, né, para eventos, né, para de graça, para eu fazer esse evento. E eu também queria que vocês fechassem o hotel e cedessem todos os quartos para o pessoal que vai vir no evento de forma gratuita. Bom, achei que o cara ia me correr de lá, né? Eu já estava até preparado para segurança vir e tira esse maluco daqui, né? Imagina, a diária do quarto é bem cara, né? E, cara, os caras ouviu, não, vamos ver a disponibilidade aqui do saguão, né? Chamou o gerente, aí começaram a conversar, aí me passaram, bom, não posso te dar uma resposta agora, mas pega aqui o contato aqui do uma determinada setor lá, e a gente vai entrar em contato contigo, a gente vai ver o que é possível fazer. Eu não levei, né? Era só era um experimento, não levei adiante. Mas tu vê que eu achei que ia ser uma coisa assim, bizarra. Você tá louco? Me xingar, né? Tá louco. De quarto de graça, que mundo tu vive. Não, os caras entraram ali que queriam me ajudar, né? Então tu vê que o medo da rejeição, quantas portas a gente podia ter aberto na nossa vida, né? Total, cara. E pelo medo. Cara, pra mim um negócio que, por exemplo, eu sempre gostei muito de tocar instrumento, tocar guitarra e tudo mais. Só que eu sempre toquei sozinho no quarto, nunca toquei com outras pessoas, nunca tinha tido banda, nunca toquei ao vivo e tudo mais. E então passei 15 anos tocando instrumento e nunca tinha tocado ao vivo, pra várias pessoas e tal. E aí no último ano eu toquei duas vezes, uma na minha graduação de jiu-jitsu, a gente fez um evento lá e eu toquei, e um outro show que a gente fez. E é muito louco porque eu tive várias oportunidades de poder tocar assim, e eu sempre ficava com medo, ficava ansioso e tudo mais. E essas duas, assim, eu que me coloquei, eu que criei aquela chance de poder estar ali tocando, sabe? E aí, é aquilo, vem todos aqueles pensamentos de, puta, vai estourar a corda no meio do show, eu vou esquecer as músicas. E aí, puta, esse último show lá da graduação, tinha que tirar um monte de música em dias, assim, 3, 4 dias. Aí, puta, eu não vou conseguir, que eu não sou bom o suficiente. E aí o povo vai rir, eu vou fazer tudo errado. E não, deu super certo, foi muito legal, né? Então, é legal as coisas que você falou hoje, pra mim... Fica claro, pelo menos na minha vida, como que as coisas que você passa pra galera, as técnicas que você passa, eu naturalmente ali fui aplicando e funcionou muito bem. com os outros psicólogos também que vêm aqui e passam, mas eu queria que você também divulgasse um pouco do teu método lá, que você tem, não sei se é um curso, um treinamento ali que a galera pode entrar, e ali acho que são 5 semanas, né? E a galera pode desenvolver melhor isso aí, mas você vai dar pra assistir o paciente, como é que é? Exato. Então, eu trabalho com a psicologia clínica, né? A pessoa pode ali entrar ali no meu Instagram e ir ali no, na minha bio ali. Então, consegue ali falar comigo pelo WhatsApp e agendar uma consulta. E aí, eu atendo qualquer demanda, mas hoje o que mais chega são essas questões, né? E aí, a gente trabalha ali todas essas técnicas, que é mais específico para a pessoa. Mas eu tenho o curso Exposição Faixa Preta, que são 5 semanas com desafios que a gente faz semanal. Então, a gente começa nessa relação com o jiu-jitsu, né? É, então a gente começa na faixa branca ali, que é são níveis, né, de exposição. Faixa branca nessa primeira semana, níveis mais fáceis, para a gente ir dessensibilizando, né, essas emoções dentro de exposições reais. Depois a gente vai na segunda semana faixa azul, na terceira faixa roxa, na quarta faixa marrom, até que se torna um faixa preta da exposição social, que a gente já está ali confiante, com segurança, né? Vendo que ninguém está aí, nem aí, a gente consegue se expor, já criou essa liberdade, né? Já está bem no desconforto, né? Muito legal esse processo aí de ficar bem dentro desse desconforto. E aí então também está o link na bio ali, que é a exposição faixa preta ali, que é só clicar ali que consegue ter acesso. Maneiro, vou deixar os links aí na descrição pra galera. Cara, eu queria agradecer, foi muito massa. Muito legal, cara. Cara, você fala muito bem nesse assunto, parabéns, foi muito legal. É, pessoal, sigam ele porque é muito massa ele fazendo as exposições lá. É, e tudo que ele posta é muito maneiro. E no mais é isso, muito obrigado mais uma vez, cara, por ter vindo aí. Vou deixar todos os links aí na descrição. Quero agradecer o pessoal também pela atenção de vocês. É isso, até a próxima, galera. Tchau, tchau.